5316 até 2000. É 2000, 5316. Tá 3663, esquerda 120 para o localizador, chama estabilizado. Esquerda 120 para trás estabilizado, 3663. Oceano 6200, Duna, 4 milhas fora externa, agradeço a colaboração, vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre, 1186, Oceano 200. 200, de nada, 2866. Aguarda, 208. Sim, só 208. Trip 5316, proa 120 para o localizador, 2000 pés autorizado. 120, 2000 pés autorizado, o 353 no meio. Está autorizado o procedimento? Positivo, 2000 para o ILS. Graças. O gol 1922, vetoração, curva à esquerda, vai na proa 360, 220 na velocidade, altitude 4000 autorizado, tem como limite o localizador. Esquerda 360, desce para 4000, limite ao localizador, no gol 1922. Oceano 225, cruza a linha do litoral, inicia o voo sobre o Bahia de Todos os Santos, até 2000 pés autorizado. Até 2000 autorizado, 6225. Salve Salvador, tem um tempo estimado para o 4208, pushback? Só um minuto, o American 980, confirme ready to taxi. Completando ILS. Pesado pouso na 10620. Taxi by everyone, India and Alpha. All on point, Renee 10, call tower 118, response 6, Canadian 1019. Okay, main apron, India, Alpha 186, 1019, American 980, confirm Sozo Bar. One, two, plus crew is eight people and confirming that's their board. Okay, 131 solos on board. Okay, confirma transmissão pro solo. Isso aí é só pra aeronave de matrícula brasileira, pessoas a bordo, solo. Okay, podia confirmar onde tem isso escrito, senhor? Regulamentação brasileira. Ok, o senhor procura e confirma aqui pra torre que nós agradeceríamos, ok? Eu vou confirmar e confirmo. Ok, agradecido. Pelo Bravo, confirma o pato que se encontra, pista com. Oceano 225, esquerda 210. Esquerda 210, 625. Após direto, controle 120.8, aciona 5033, Lima aqui o Bravo. Mano 5033, transpontos a bordo e autonomia. Ano 225, esquerda 180. 180, 6225. Táxi 2862. Azul 4208, assim que põe 757 quebrar o fato de Renin, então ele inspecionar a porta. Sente o 4208, a aeronave é depois do treino para o Chubex na mesa, 4208. 5316, reduz agora para aproximação e cheque pré-pouso. E aguarde transferência. Sua frente, 5 milhas, aeronave da TAM. Tá ok, tá reduzindo já o 353 no meio, aguardando transferência. Oceano 225, esquerda 130 para o localizador. 130 para o localizador, 6225. 1922, direita 080 para o localizador. Direita 080 para o localizador. Trip 5316, 4 milhas e meia para o externo, em redução, torre 1186. Em redução, 1186, trip 5316, muito obrigado, bom dia. Boa. Senhor, só informando, ok? A gente está com a interdição entre Alta e Juliette, devido a essa interdição, só tem uma via de acesso que é via Índia, por isso que o senhor está aguardando. É, mas eu estava mais perto, né? Tá mais perto, senhor. Porém, quando o senhor solicitou push, o 757 já tinha finalizado o seu push. Ok? Eu tô há 4 minutos aqui esperando fazer o push. Autorizado, Bravo, livre táxi, chama na papá. Tem prioridade. 6200, ingresso via Alfa para o Secretaria da Juliette. É, Alfa mantém antes da Juliette 6200. Em aproximação, reduz a checa 3, torre 1986. 1986, o cinema 225. Azul 4298, ventilação para sequenciamento. Esquerda proa 0190, descendo para 2000, está limitado pelo localizador. Esquerda 0190, limitado o lote. Kilo Bravo, autorizado ingresso na 17, reporte nele pronto. Bravo, ingressa na 17, a porta alinhada e pronto. Oscar Papagô, qual é pro ideal? 242, Goza. Boa, vamos voar direto. Estimado para pouso. Está estimando o pouso daqui uma hora. Ao 12.00. Tá ok, anotei. Estou agilizando, livra direita, livrar 121, decimal 9, soma. Direita 219, bom dia. Bom dia. Baixada e travada, trip 513 no meio. Ciente, 513 no meio, vento 190 graus 059, pouso autorizado, pista 10. Pouso autorizado, pista 10, trip 513 no meio. Alfa e Juliette para o 05, na sua escuta. Número 2, aproximação e tomaria pista livre. Número 2, aguardando pista livre, 6225. O cara da América também tá sacaneando, né, nessa velocidade aí, né? É, só sei que eu não tô aqui pra sacanear ninguém. É que lá fora ele sacaneia a gente, aqui o cara dá preferência pra ele. A maré estabilizada. Só peço desculpa, mas a questão é da prioridade, aqui o América tinha puxado e a gente é o táxi. Se ele tá que sou lento ou não, eu não posso fazer muita coisa em relação a isso. Boa 922, em aproximação, reduza checa trem, torre 1186. 2186, reduza, boa 922. Salvador, bom dia, boa 922, estabilizado no ILS, com campamento. Boa 922, chama no marcador externo, baixado travado. Camarada externo, baixado travado. 353, 16, solo 1100, libera direita, chama solo 121, decimal 9. Libera direita e chama solo 219, bom dia, 353, 16. Posição, Lima, Quilo Bravo. Controle Salvador, Gol 605, passando 240, com a informação Índia. Gol 605, Salvador, ajuste 1019, desça para 8000 da bola. 8000. Poderia repetir a posição? A chegada é a bomba, 8000 pés autorizado para 1605 com transponder acionado normal e o ajuste 1019. Tenente, a bomba chegou 1605. Ativo, desça visual e sempre na escuta, chame no através de caixa prévia. 98 a bordo, autonomia 3 horas e 26 minutos, alterna Maceió. Tenta possível ser de turbulência, sobre a informação tem um draco agora 1 milha do externo, anima aquilo bravo. Tia Índia e Alf, quando pronto, espera a torre. Em 1 no... confirma qual é a frequência da torre? É, 1 no 8, decimal 612. Gente, 1 no 8, decimal 612, obrigado. Ener 6225, solo 02, direito, ano 21, decimal 9. Ano direito, ano 21, 9, chame 6225. Guardado. Lima Quilo Bravo, decolou 02, controle 120, decimal 8. 08, bom dia, obrigado, até mais. Até mais. Torre Salvador, o gol 1922, passou externo, configurado para o posto. Ciente, gol 922, só guardando a pista livre. Aguardando. Gol 922, vento variável 05 nós, pouso autorizado, pista 10. Livre, pouso na 1-0, gol 9-2-0. Se autorizado na radial 242, acendendo para o nível 035, até que haja condições de prosseguir na subida para o nível 085. Confirma a radial? Radial 242. Autorizado, linha aqui para o dado, subiu para o 035, ajuste no 019. Pra você. 4298 torre, 1-8, decimal 6. 18-6. Torre Salvador, azul 4298. 4298 da azul. Prossegue até o ponto de espera da 10, só sente que o número 2 já vou alinhar o América. 4298, continue a aproximação e para o guarda-pista livre. Aguardando pista livre, 4298. Ficou. Ground. 7, contato radar, 70 milhas, nordeste de Salvador, voo e BOMF, reporte quanto para descida. Voando BOMF, reportará 5217. Lima, Quilo Bravo, informe o estimado para o pouso. Está estimado pouso no 210. 1210? Isso, no 210. Torna a proa ideal para o destino. A presente proa seria a radial 242, está interceptando. Então. Fono 922, sala 05, direita 921, direita 219, gol 922. Um 922, taxia Quilo, parte 3, reporta para ingresso, parte 1. Taxia Quilo, parte 3, reportará para ingresso, parte 1, gol 922. Se autorizado, a nível 085. Sente modificada ao 06, suba para o 085. Dobrão. American Niner 80 is ready for takeoff. Roger, so just 1 minute, I have a traffic on short final. Okay, we'll hold position, American Niner. Salvador, Dan 3304, informação índia, bom dia. Dan 3304, sua indicação chega da BONF, desça para o 060. BONF 060, Dan 3304. Gol no 605, desça para 4000 pés, ajuste no 019. 4000, ajuste no 019, gol 605. Line up and wait, runway 10. Clear the line up and wait, 10, American 982. Cuidado, tá na escuta. Cena 6225, táxi a Juliette para o 01. Juliette para 01, 6225. 1922, atento ao Fox, tem que ingressar no pátio de Juliette. E prossegue portão 612 do pátio 1, no gol 1922. Atento ao ingresso do Fox no pátio, gol 1922, para a posição 612. Chame Centro Recife 1251, na alternativa no 3625. 298, Axi Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette para 08, 4298. Salvador, um bom dia do 4208, quanto cara pistão 0? 4208, após a rolagem do América Lima, mantém pistão no 0. Após a rolagem do América, pistão no 0, mantém pistão no 0, 4208. Salvador, o Dan 3, com a nossa final, pushback acionar, vai para o 7. Dan 3179, autorizado, pushback acionar, Azul 4298, reporta antes da Juliette. 4298 vai reportar antes da Juliette, 4298. 10, departure control, 120.8. 10.8, muito obrigado, bom dia, Americans 980. Bom dia. Bom dia, Americans 980, climbing 2.4 for flight level 330. American Line 980, radio contact, climb 2430, Puka de Pato. Okay, we'll climb to 330 on the Puka departure, American 980, Brigado. Oito Azul, decolagem autorizado no 0, vento 200 graus, 069. Autorizado decolagem, Azul 4302. Dan 3304, desça para o 050. 050, 3304. 298, antes da Juliette. O gol Tan 3179, mantém posição agora. Te considero, iniciou? Confirma. Tá iniciando, vai esperar, senhor? Aguarda, azul tá certo, aguarda após iniciar, puxa o 3179. Então tá bom, vai para de aguardar aqui, 3179. Azul 4298, Juliette, portão 08. Juliette pra 08, azul 4208, 98. Passareiro 226, chegada Bonf, desça para o 070. Chegada Bonf, descendo para 070, passareiro 2223. Passareiro 226, redução para 2309. Reduzindo para 2309, 2223. 12, controle 120, decimal 8. 1208, 4208. Patrulha Salvador, azul 4208, passando 1.200 pés na PUCA. Azul 4208, contato ADAS, para o 370, perfil da PUCA. Só para o 370, perfil da PUCA, 4208. Lima Quilo Bravo. Lima Quilo Bravo, prossiga. Autoriza, prossegui de zona 05. Confirme. 105-105. Gente, Lima Quilo Bravo, autorizado, autorizado para 105. Ajuste 1099. Trip 5217, vetoração para sequenciamento, mantenha presente proa, seu limite é a radial 320 de Salvador. Ciente, mantendo a presente proa, limitado pela radial 320, trip. Guardião 02, prossiga. Mesmo no centro de voo, vai via litoral, sul, estou até o centro da cidade, estou ciente, guardião 02, qual é o comandante? Pé zona 099-73304. 5-9, venta sul, reporta fora de sono. Zona ILS, 1605. 1605, complete aproximação, torre 118, decimal 6. 118, obrigado. American Line, N80, contact Recife Center, frequency 125, decimal 45, a name 126, decimal 85. 2545, muito obrigado, bom dia, American 980. American Line, 980, bom dia. 20, decimal 8. 1208, obrigado. Controle Salvador, Guardião 02. Radial 02, 500 pés, condições visuais, litoral sul. Litoral 500 pés, condições visuais, radial. 605, uma milha para o índio, a serra baixou e travou. No 605, pouso autorizado no zero, tempo variável com 079. Livre pouso, não no zero, gol 605. Para o táxi, até com 209 a bordo, está treinando o Galeão, com 4 horas de autonomia. 379, taxia, pátio 1 no Indy Alfa, onde para 2862, que está no 09. Pátio Indy Alfa, pode estar 2862, 3304, informa sua velocidade indicada. 230, nossa, 3304. Gente, 3604, desça para 2000 pés, ajuste a 909, autorizado final LS, reporte estabilizado. 2000 pés, 909, está autorizado, reporte estabilizado, 3304. Trip 5217, a 14 milhas da posição Pelô, reassuma a navegação na posição Pelô, desça para o 050. 050 para de Pelô, 5217. 3304, completamente visão no setor, a restrição de Pelô mantém? 360, Pelô no 0, da cola pista no 0 para a direita, saída da Leda Tri, controle 120.8, acena 5064. Siga. Pode parir, porque o Quebec Serra. Trip 5217, redução para 2009. 200, 5217. Zuco 208, chame CT Recife, 1-2-5-1, 1-2-5-4-5, alterna 2685. 1-2-5-4-5, confirma alternativa? 1-2-6-8-5. Alterna 2085-4-3-0-8, bom dia. Sapatango, Lima, Quilo Bravo, chame Recife, 1-2-5-1, alterna 1-3-3-2-5. Solos 2-0, direita, 1-2-1-2-9. Fugou 605. Estou no 605, solas 20 direito no 21 decimal 9. 209, obrigado, 605. Salvador, bom dia, 3179. 3179, a linha decola no 0, vento variável 059.